Brasil, África. Toda vez que o Brasil vai lembrar da sua história, lembra da sua parcela europeia, da sua parcela asiática, mas tem amnésia na hora de lembrar da sua parcela africana. Camila CDD faz as honras da casa. Saudações africana, filha da lusofonia, pele preta independente com a carta de alforria. Fruto dessa terra em pé de guerra, com rajada de palavra pra você que não sabia. Guerreira de fé, mantive a minha base, tá ligado, eu sou mulher. Positividade é o que me mantém de pé. Aos irmãos do outro lado deixo todo o meu axé. Conectando o continente, elo da corrente da minha gente. Linha de frente, respeita quem pode chegar. Eu rimo há 20 anos, salve africanos. Sei quanto lutamos na bordaça do silêncio arrebentar. A Mila da CDD cria, disseminando um pensamento como epidemia. Minha linguagem é de rua com estilo urbano. Chama as minas, mano, preta cabulosa de sangue africano. Seja bem-vindo ao meu mundo sinistro. Nessa viagem não tem que ter visto conexão. Desenvolvendo uma visão sem escravidão. Eles não sabem da nossa meta, do nosso plano. Cidade de Deus, brasileiro e africano. Encontro lusofônico, o impacto supersônico. Tentar negar a nossa existência é irônico. O beat é do DJ Kaique. Levando a bandeira de sangue de Salvador a Moçambique. Levantando pedra, construindo a nossa rede. Sabotagem no canão, mas sim em Cabo Verde. Vacinou no cola. Quem tá ligado não me enrola. Que um discurso inflamado da cadeia na Angola. Guiné-Bissau, Santo Tomé, Macau, Portugal. Mas é tudo igual, na mira da lei são vigiral. Infiltrados nessa cena que revigora. Mais poderoso, mais preto por dentro e por fora. A questão levantada não é mera retórica. A saga de guerrilha de quem luta é histórica. Na levantar favela, um pouco de zumbi, Dandara, Mandela. Mesma língua, um só coração. Movimento, resistência, e brotar do chão. Sentimento que não cala, não gostamos de senzala. Temos liberdade pra andar na contramão. A gente tem a mesma língua, um só coração. Movimento, resistência, e brotar do chão. Sentimento que não cala, não gostamos de senzala. Temos liberdade pra andar na contramão. Eu nasci pra representar essas duas palavras aqui. Hip hop, nome de batismo foi esquecido, agora é só pode. RLD, a caixa explode. Pra quem não acreditou, são só duas palavras. Um, dois, não fode, porque aqui no morrão ninguém tem medo da PM. Duas letras condicionadas em duas palavras, não treme. Seis letras, sirene, não deve, não teme. Olha o que vai acontecer se te pegarem com um cleme. Dois anos, blasfeme, o tanto que quiser, vendo sua mulher se despedir. A cena, três filhos, perrengue. Se o crime compensa, então por que tu tá sem nada na dispensa? 3 metros, 6K. Se não parar, então não vou ter meus 3 netos, então tá. Daqui a 3 anos, talvez eu esteja com 100 quilos e uma K. 3 casas e um Jaguar, tipo o próximo Escobar. Mano, quando eu vou parar? São 3 letras RAP que me salvou disso tudo. Já foram então 3 CDs, jogo o quarto pro mundo. Eu tô com o quarto pro mundo. Com 2 manos, só espera, dominando o mundão. Mais 3 anos já era. Mesma língua, um só coração. Movimento, resistência, vibrata do chão. Sentimento que não cala, não gostamos de senzala. Temos liberdade pra andar na contramão. A gente tem a mesma língua, um só coração. Movimento, resistência, vibrata do chão. Sentimento que não cala, não gostamos de senzala. Temos liberdade pra andar na contramão. A gente tem a mesma língua, um só coração. Movimento, resistência, vibrata do chão. Sentimento que não cala, não gostamos de senzala. Temos liberdade pra andar na contramão. A gente tem a mesma língua, um só coração. Movimento, resistência, vibrata do chão. Sentimento que não cala, não gostamos de senzala. Temos liberdade pra andar na contramão.